9h47 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estamos nos últimos dias do ano de 2013. 2014, você sabe, é o ano do centenário do município de Foz do Iguaçu. Centenário de emancipação da cidade de Foz do Iguaçu, da criação do município de Foz do Iguaçu, que naquele então se chamava Vila Iguaçu, enfim, 1914, no dia 10 de junho de 1914, foi criado o município que hoje se chama Foz do Iguaçu, embora, claro, a gente saiba que a história aqui da nossa região é muito anterior a esta questão do centenário. Estou falando isso porque agora quem está na linha comigo é o Heriberto Ivan Machado, ele que é historiador e está escrevendo um livro a respeito do centenário de Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, iguaçuenses. É um prazer falar com vocês. E o título do livro tem justamente a ver com o centenário? Se chama Centenário de Foz do Iguaçu, pelo menos provisoriamente? Não é só provisoriamente, como finalmente também. O nosso livro vai retratar os 100 anos de Foz do Iguaçu. Então o título é Foz do Iguaçu, 100 anos. Nessa história de Foz do Iguaçu, como é que foi feito esse levantamento desse trabalho e, além do centenário, quais períodos são abarcados também nesse trabalho histórico? Veja, a editora Natugraf já havia editado dois livros sobre Foz do Iguaçu. O último deles foi em 2010. Foi aí que eu, conversando com o editor, disse a ele que no ano de 2014, Foz do Iguaçu estaria completando 100 anos e que seria de bom alvitre que se escrevesse um livro contando toda a história de Foz do Iguaçu com uma documentação que pudesse retratar fielmente o que aconteceu desde o início, desde quando chegaram aqueles primeiros habitantes, e também que voltasse no tempo para buscar quem primeiro chegou nessas terras do oeste paranaense. Então, o que acontece? O nosso livro, ele tem o seu início com a briga fronteiriça, né, que existiu entre a Argentina e Brasil. A questão de fronteiras, a questão de Palmas ou de Missões, é aí que começa tudo. Então nós vamos ter os tratados, né, de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, que vai definir as fronteiras. Depois nós sabemos, né, pela própria pesquisa, que antes ainda o Cabeça de Vaca já havia chegado por aí, havia passado, entre aspas, descoberto as cataratas. Então, a história de Foz do Iguaçu, como você bem disse no início, começa lá atrás. Aí nós vamos ter, então, esses primeiros habitantes que vão chegar por volta de 1881. Depois nós vamos ter a colônia militar de Foz do Iguaçu, que é, efetivamente, quem começa tudo aí no Oeste Paranaense. É através da colônia militar que nós vamos ter o início do núcleo populacional, né, a Vila Iguaçu, que depois, em 14, vai ser transformada em município. E a partir daí, evidentemente, nós vamos contando toda a história dos feitos e os fatos acontecidos na fronteira. Nós sabemos que Foz do Iguaçu é uma cidade que tem uma importância vital no mundo, não apenas regionalmente. Foz do Iguaçu é o nosso cartão postal do Brasil para o mundo. E ela vive em função do turismo. O turismo, através das cataratas, através de Itaipu, a grande mola propulsora socioeconômica, né? Porque existe uma Foz do Iguaçu antes de Itaipu e existe uma Foz do Iguaçu depois de Itaipu. E o próprio turismo de compras, né, na Cidade Leste, que traz milhares e milhares de pessoas todos os anos. E agora, nesses últimos tempos, o turismo de evento, né, colocando Foz do Iguaçu como a quarta cidade mais procurada para eventos no Brasil. Enfim, fiz aí um retrato rapidinho para você, Guilherme, para os ouvintes da nossa região oeste, do que o nosso livro está traduzindo. Agora, quando falamos de história de Foz do Iguaçu, até chega a ser curioso, porque quando foi formado o Lago de Itaipu, antes da formação desse lago, fez-se um trabalho de resgate arqueológico na região do lago. Perfeito. E, por exemplo, sabemos muitas coisas a respeito das ocupações primitivas aqui na região, a chegada dos primeiros habitantes, depois as tribos indígenas que passaram por aqui. Enfim, é uma informação que está, digamos, razoavelmente bem estudada. Agora, Muito se costuma comentar aqui em Foz do Iguaçu que, especialmente nos últimos 40, 50, 60 anos, existe uma grande dificuldade de se obter documentos, fontes fiáveis a respeito da nossa história. Durante essa pesquisa, você sentiu essa dificuldade também? Não especificamente, porque veja bem, quando você faz um trabalho de historiografia, que é exatamente o que eu faço, a gente busca uma maneira de traduzir a história. Agora, quando você faz um trabalho antropológico, aí é evidente que você vai ter dificuldades para encontrar certas documentações. Mas se você entender que nesses últimos 40 anos, por exemplo, vamos pegar aí a partir dos anos 70 para cá, com o advento de Itaipu, Foz do Iguaçu explode. Há um contingente muito grande de pessoas que chegam para trabalhar em Foz do Iguaçu e depois que a obra é concluída, esse povo não foi embora, né? Esse povo ficou em Foz do Iguaçu. E, evidentemente, a cidade sofreu uma transformação brutal em sua estrutura e essa infraestrutura necessária, inclusive, não existia. E aí, todo o problema social que Foz viveu. Então, eu acho que nesses 40 anos, Guilherme, não há dificuldade nenhuma em você encontrar dados e documentos que possam registrar o que aconteceu. Foz do Iguaçu também ela foi uma zona aqui do oeste do Paraná, que especialmente no período da ditadura militar, ela era considerada de segurança máxima. Como é que você analisou este período também de grandes transformações aqui para Foz do Iguaçu? Que ênfase você dá no trabalho, neste livro sobre o centenário de Foz do Iguaçu? O que é que você retrata a respeito deste período de 64 até 85, período da ditadura aqui no oeste do estado, com relação a Foz do Iguaçu e construção de Itaipu também? Veja, há um capítulo que a gente fala das revoluções. Estas revoluções aconteceram em Foz do Iguaçu desde 1894, com a chegada do Juca Tigre. Ele ficou aí um mês, dois meses em Foz do Iguaçu, na época, né? E depois nós vamos ter a Revolução de 24 com os tenentes. A chegada do Juarez Távora, do Isidoro Dias, do Prestes, né? Que ficaram aí nove meses praticamente em Foz do Iguaçu, né? Inclusive muita gente, tanto na época do Juca Tigre quanto na época do Prestes, fugiram para a Argentina. Para você ter uma ideia, nessa época, em 24, a casa do prefeito Jorge Schmeppelfeng era o quartel-general dos revoltosos, né? Então a gente abrange isso. E depois, então, chegando no período da ditadura militar, a gente conta alguns fatos acontecidos em Foz do Iguaçu. A repressão que houve, a censura aos órgãos de comunicação, tudo isso está retratado através de textos, né, que a gente aborda este assunto. Evidentemente que eu não faço uma análise política mais detalhada, porque, como eu disse a você, o nosso trabalho tem o caráter historiográfico, né? Previsão de lançamento desta obra, para quando se prevê que ocorra a venda ao público, a distribuição também às instituições aqui da nossa cidade? Eu tenho a impressão, Guilherme, que isso possa acontecer aí, digamos, na segunda quinzena de maio, começo de junho, mais ou menos. Isso aí será definido agora no final de janeiro, né? Porque os trabalhos da editora agora estão começando para fazer a diagramação final. Então a gente vai ter uma ideia mais precisa ao final de janeiro, começo de fevereiro, quando que esse livro efetivamente estará pronto e que a gente possa daí conversar com o pessoal aí de Foz do Iguaçu para a gente fazer uma grande festa de lançamento. E nós deixamos aqui desde já o convite para que quando você esteja aqui na cidade de Foz do Iguaçu para este lançamento, possamos também recebê-lo aqui na CBN Foz para falar a respeito desta obra. Professor Heriberto Ivan Machado, historiador, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu é que tenho que agradecer, Guilherme, e olha, estarei com o maior prazer aí na CBN e conto com vocês, porque afinal de contas é uma obra que vai engrandecer não só a data magna do centenário, mas vai legar a todas as gerações um documento importante. Muito obrigado e um bom dia para vocês.